Passando Romeu Golf Victor, tá visual com campo. Informação Whisky, apenas alguns instantes para a copa. Tá com o 2, 2, 2, 4. Tá na final de 6 milhas, visual com campo. Tigela na cara, né? 7 para 3. Te aguarde para o acionamento push. Passaria 2, 2, 2, 4. Excelente, mais curto. O infecundo Zulu autorizado, autorizado, estamos em pista livre. O Romeu Golf Victor chamou a torre, confirme. Assim, visual com campo, final de 5 milhas. Gente, chame 3 milhas fora, Romeu Golf Victor, 3 milhas. 3 milhas, o Golf Victor. Juliette para o portão 612. Alfa Juliette 612, 398. Com 885, chame Centro Recife, frequência 13325, alterna 128, decimal 8. 3325, 288, boa. Pouso 28, tá? 3152. Copiado, Quilômetro Lua, boa noite. Então 3561, decolou ao 17, agora com controle, 1935. Para informação, temos um tráfego à direita em aproximação do 17, não irá interferir no seu procedimento de decolagem. 3935 agora. Final 3 milha, baixado, checado, Romeu Golf Victor. Avistado, Romeu Golf Victor, livre pouso na 17, o vento 200 graus, 12 nós. Livre pouso, Romeu Golf Victor. Com o número 2 aguardando a posição, então o 0071. Passa na gole. Informação, autorização para Natal. ...662, confirmando quem chamou, solo, confirme. Afirmativo, 3662, autorização Natal. Cente Natal, nível 370, informação WISC, número 2 para a cópia, aguarde. Aguardando com o WISC, para 3662. ...2224 para o Paracop. Afirma. Autorizado Juazeiro do Norte, nível 350, decola da pista 28 com curva à direita após a decolagem no perfil da saída Aron, transição Froti. Foxtrot Romeu, Oscar, Tango, Índia. Controle 119, decimal 35, aciona 5512. Autorizado 350, decolada 22, curva direita, saída Aron, Froti, 19935 ao controle, 5512, responde 2224. 8, libera na esquerda, mantenha a posição, chama o solo 1219. Afirmativa, liberar via Delta 1219, tá? 3152. Parado, Paulo 119, eu prossegui para aqui, pátio. Obrigado, livrando, reporte de pista livre. Paulo Salvador, é o TAN 3152, livrou na Delta, mantendo posição. Confirmando quem chamou o solo? TAN 3152, chá. TAN 3152, táxi via Alfa, reportante da táxi Juliette para ingresso. Alfa reportando antes da Juliette, 3152. 5836, obrigado. Solo Salvador, azul 4071. Azul 4071, prossiga. Efetuou 3 chamadas na frequência. Confirme o número nosso para o pushback, está na ponte de número 8. Esquerda 310, Golf Sierra. Portará estabilizado. TAN 3561, suba restrito nível 360 até liberação com Recife. 360 restrito até liberação com Recife, 3561. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, desça 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. Reduza 1-909. Ok, 2014, reduzindo para 1-90, Papa Hotel Delta. Objeto 5836, decolou aos 20, controle 935. Boa noite. 10-3000, comilha 14, 404. Controle, boa noite, Hebe 5836, mil pés na Amon. Aron. Decimal 612, ajuste 1014. Bate 3 kg alfa na ponto de 28, 118, 62, eu passarei 2224, né? Boa noite. Na minha 310, assistente da Whisky, na sua escuta para cópia Recife. Fechando a minha 310, Recife 350, informação Whisky, confere, aguarde para a cópia número 2. Na sua escuta, Oxana 10. Vai estar Juliette, o TAN 3152. TAN 3152, mantenha a posição, aguarde. Mantém aguardando, 3152. Azul 4071, na escuta. Afirmo, na escuta, azul 4071. O Embraer da Passaredo está passando agora a retaguarda do seu comandante. Tem condições de aguardar a passagem do Airbus da TAM, que vai ingressar no portão 09, após o ingresso do mesmo autorizado acionamento por chamada para o táxi? Negativo, senhora. O 4071 já avistou o Passaredo e já iniciou o pushback. Sente então. Chame para o táxi. Azul 4071. Chame para o táxi, o 4071. Então, 3152, mantenha o... Golfserra, complete LS, chame torre 1186. 18-6, Golfserra. Grato, boa noite. Boa noite. Então, ingressa via Índia, pátio 1, pátio 3. No... Na taxiway Kilo, o senhor ingressa na taxiway Alfa para o ponto de espera da 28, ok? Pela Kilo, ponto de espera da 28, via Alfa, 224. Ok, Índia, pátio 1, pátio 3, taxiway Kilo, Alfa no ponto de espera 28. Passaria do 2224. Ok, Índia, pátio 1, pátio 3, Kilo, Alfa, ponto de espera da 28, postando. Salvador, DP 52, 16, a remota nova 3 para o pushback aqui na meta. Número 2 no setor, aguarde, DP 52, 16. 52, 16. 3152, mantém a posição, o portão previsto é o 09, ok? Então, 3152. Está mantendo a posição, aguarda para o 09, está 3152. TAM 3662, pronto para a cópia? Para a cópia, TAM 3662, autorizado Natal, nível 370, pela Upper Zulu 10. Decola da pista 28, com curva à direita após a decolagem, no perfil da saída Aron, transição Zipar. Controle 119.35, aciona 5520. Autorizado para Natal, nível 370, decolagem 28, com primeira curva à direita, pela Upper Zulu 10. Saída Aron, transição Zipar, controle 119.35. Protejamento correto, chame plano para acionamento PUS, portão 03, TAM 3662. Para PUS, acionamento TAM 3662. Paulo Salvador, uma boa noite, é o TAM 3258, dentro da informação IS 370 para Fortaleza. Fortaleza, nível 370, informação IS que confere, número 2 para cópia, aguarde, TAM 3858. Aguarda, TAM 3858. Solo Azul 4071, está pronto para o táxi POB 84, autonomia 4 horas e 40 minutos, Altena Ribeirão Preto. Azul 4071, Azul 4071, no táxi autorizado via Pátio 3, Kilo Taxiway Alpha, até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, transfere torre 18, decimal 62 e ajuste 1014. Então, via Pátio 3, Kilo Alpha, até o ponto de espera da 28. Azul 4071, ajuste 1014. TAM 3152, após a passagem do Embraer da Azul, que vai prosseguir para o pátio 3, autorizado o ingresso Juliette para o portão 09. Afirmativo, após a passagem da nave da Azul, está autorizado ingressar via Juliette para 09, o TAM 3152. Kadakari, reporte para a descida. Bom clima, senhor. Tem a intenção de pousar na Azul 7. Por gentileza, aceita a preparação da Azul 7. Momento, puxa remoto no 3, chame para o táxi. Trip 52 no meio. Ok, após a aeronave da TAM, para o box. O Seeker 09 vai então puxa para reportar para o táxi. 52 no meio. 52 no meio. Limite desta proa é radial 350 do VR de Salvador. 060, limitado pela radial 350. Pra descida, senhor, Fox Lima. Deixa até o 080, Whisky, Fox Lima. 080, Fox Lima. A ponta Delta estabilizada, LS. Boa, LS. Top Hotel Delta, complete LS, chame torre 86. 86, boa. Gol 1404, redução aproximação, autorizado sinal ILS, tráfego precede meia dúzia de milhas à frente, tipo é um eco 50. 7, sendo redução 1404. Web 6748, redução 1709, desça 2000 pés, ajuste 1014. 160, 2000, com 1004, 6748. Objet 5836, chame Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 265, 2545, web 5836, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, zona 604. Zona 604, boa noite, era Cari, desceu 050, pista 28, e LS Zulu. Matheus, descendo para 050, LS Zulu, logo na 604. Autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da pista 28 com curva à direita após a decolagem no perfil da saída Aron, transição Froti. Foxtrot, Romeu, Oscar, Tango, Índia. Controle 119, decimal 35, aciona 5521. Autorizado Fortaleza, nível 370. Corrigindo 370, decola da 28, com a primeira curva à direita na saída Aron, transição Froti. Para interceptar, pelo Zulu 19. Chama o controle 193, fica aciona 552, vamos na 3858. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento e puxe portão 04, tanto 3858. Vai chamar quando pronto, tanto 3858. Ground Oceaneer 6310, ready for pushback and start up position 01. Please start up and push report ready for taxi, Oceaneer 6310. Okay, clear, we'll go for taxi, Oceaneer 6310. Não, seu. Boa noite, objeto 5827. O passaré 2224, mantém um ponto de espera. Certo. Autorização 340, Galeão. Galeão 340, informação ao WISC, aguarde para cópia, o objeto 5827. Volto para congestionamento, TAM 3662 no 06. Tony LS, objeto 6748. Web 6748, complete LS, chame torre 1186. 86, daqui a pouco. Salvador, boa noite, objeto 6748, na 3 milhas do externo, baixado travado. Venha 748, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, né? 748. Paulo, boa noite. O Papá Romeu, Papá Hotel Delta, livrou. Papá Hotel Delta, confirme o Pátio 35. Para o hangar da Pata. Ciente, táxi via Alfa, reporta antes do táxi Juliette para ingresso. Papá Hotel Delta. Alfa antes da Juliette, reportará para ingresso. Papá Hotel Delta. Paulo, Salvador 35216, está com 37 a bordo, com 3 horas e 50 autonomia. Alternando Salvador para o táxi. E 5216. Táxi autorizado via pátio 3. Taxiway Kilo Alfa até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste 1014. Ok, gente. Vai taxar pelo pátio 3 para a pista 28. Oceanet 6310. Oceanet 6310. We have a problem here in our pushback procedure. If you want, you can clear a stand on gate 3. Okay, report ready for startup and push. Oceanet 6310. Welcome. Stand 3662, copiou a informação? Estimativa, autorizado então? Autorizado, chame para o táxi. Portão 03, stand 3662. 62, obrigado. Salos 3-2, liberando a esquerda, mantém a posição, chamando 219. Livra na Delta, 219. Viva. M6748, vento 210 graus 15 nós. Tem livre pouso na 28. Livre pouso, 6748. Passaria 222 quadra, após o pouso do Boeing da Webjet, a linha e mantém na 28. Após o Web, a linha mantém na 28, 2224. Só reportará antes da Juliette. Não? Hotel Delta, mantém a posição antes da taxiway Juliette, aguardando para ingresso. Ok, mantendo antes da Juliette, aguardando para ingresso. Papá Hotel Delta. Webjet 5827, pronto para a copa? Para o Web 5827. Pronto para a copa, Galeão nível 340. Copia, 5827. Autorizado Galeão nível 340 pela Upper Whisky 50. Decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem do perfil da saída Gole. Mantenha a radial 259 do VOR de Salvador por 80 milhas após posição Eudes. Eco Uniforme Delta Eco Sierra. Controle 119 decimal 35, aciona 5524. Autorizado 340 Galeão. Aerosia Upper Whisky 50, decolada 28 com curva esquerda, saída é a Gole. Sai na radial 259 por 80 milhas, quando voa Eudes. 10935 é o controle, 5524 é o transponder, F57, 5827. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento, puxa. Chama. Papá Hotel Delta, ingressa via Juliette, pátio principal, taxiway Lima, Mike, na Quebec, torre 118, decimal meia dúzia, para táxi para o pátio da Pata. Pela Juliette, pátio principal, Lima, Mike, Quebec, 18, Papá Hotel Delta. Salvador, é o 3828, plano 04, para o pushback acionamento. Número 2 no setor, aguarde, plano 3858. Paulo, para o táxi, 662 com 146 a bordo, 2 horas e 44. Autonomia alternando Fortaleza. Só 3258, entendeu que é para aguardar no 04. 358, ciente, aguardando no 04 para acionamento e push. Ciente. Paulo, copiou o táxi 362 para o táxi. 146 a bordo, 2 horas e 44, Fortaleza. Latam 3858, sente, aguarde para o táxi. 362. Gol 1404, ingressa Juliette para o portão 05. Juliette 05. Fala Salvador, boa noite, Webjet 67, passou equilibrou, mantendo posição. Webjet 6748, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para o portão 04 previsto. E a Alfa, reporta da Juliette com 04, 6748. 48. Novamente, por gentileza. Afirmativo, 146 a bordo, com 2 horas e 44, alternando Fortaleza para o táxi. Sente, táxi autorizado via Índia. Reporta antes da táxi e Juliette para taxiar até o ponto de espera da 28, TAM 3662. Índia reportará antes da Juliette para 28, TAM 3662. Webjet 6748, mantenha-se antes da táxi e Índia aguardando para ingresso. Antes da Índia aguardando, 6748. Pareto 2224, vento é de 210 graus, 131, frisados decolar da 28. Livre decolagem, 2224. O Whisky Kilo Fox Trot, alinha e mantém na 107. Alinha e mantém na 107, Whisky Kilo Fox. Puxe, portão 04, reporte pronto para o táxi, TAM 3858. Autorizado, pushback atrás, vai reportar para o táxi, TAM 3858. O 3662 prossegue. TAM 3662 prossegue, Alfa, até o ponto de espera, pista 28. No ponto de espera, torre 1 decimal 612 e ajuste no 04. Alfa, até o ponto de espera da 28, ponto de espera da 28, 118. Webjet 6748 vai manter a posição, o portão de destino é o 04, que está sendo liberado há alguns instantes pela Airbus da TAM, iniciando o pushback acionamento agora. Mantendo posição, vai aguardar o Airbus da TAM para o 04, 6748. A ground ocean é 6310, now ready for pushback on position number 1. Ok, number 2 in the sector, stand by for startup and push. Oceanair 6310. Ok, standing by 6310. Fala, boa noite. Voo 1889 para Rio de Janeiro, Galeão, ciente da WIST e pronto para a cota. Papa Hotel Delta. O Papa Hotel Delta irá manter a posição na Quebec. Afirmativo, no 889 para o Galeão. Gente da WIT. Gente, aguarde para cópia nível pré-aprovado 360. Ok, está na aguarda, gol. Foi no 889. Whisky Kilo Foxtrot decolou 39 com controle 1935. 1935, Whisky Kilo Fox grato, uma boa noite, bom trabalho. Hotel Delta, autorizado prosseguir via pista até o hangar da Bata, chame pista livre. Bem, prossegue pista até a Bata, chame informar na pista livre, nova. O 4071 ainda mantém a posição, aguardando para decolar. Manter a posição, azul 4071. Copy. Afirmativo, no 889. Autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 28 com curva direita após a decolagem no perfil da saída Gole. Mantenha a radial 259 do VOR de Salvador por 80 milhas após voa na posição bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Controle 119.35, aciona 5522, aguarde para o cotejamento. Gol 1889. Solo 6743, poderia partir aqui no 3. Mantenha um ponto de espera, tá 3662. aguardando. Solo é de 5827. Pushback acionamento está no Cona 0. Webjet 5827, autorizado no portão 10, chamando para o táxi. Vim chamar o táxi, qual ajuste, né? Ajuste no 0 no 4. Obrigado. Solo está 3858 para o táxi, está com 157 a bordo. Alterna João Pessoa, 4 horas e 10 e autonomia. Sim, estão 3858, táxi autorizado via Índia, reporta, não, correção, Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista 28, no ponto de espera, torre 1 no noite, decimal meia dúzia. Índia, Alfa, para o ponto de espera da 28, 118, meia dúzia, quando pronto, está 3258. Opa, volta ao Delta, volta ao Delta, já foi obrigado, boa noite, né? Gente, boa noite. Ground Oceanet 601-6310, are we clear for pushback now? Negative, stand by Oceanet 6310. Ok, standing by. É 04. Gomes 04, complete LS, pista 28, chame torre 1186. 186, boa noite. Gol no 604. Campo. Direita 1-1-0, vai apontar visual com o campo, já mantendo 2000, volta o tempo. Seu azul 4071. Oi. Índia 04, mas tá aqui na. Mantenha a radial 259 por 80 milhas DME, Salvador. Gente, na Gole 259, 80 milhas após brise, azul 4071. Salvador, boa noite, Oceania 63, 13, informação WISC. Oceania 63, 13, boa noite, chegada aí, pitch, essa o 050, procedimento ILS Zulu, pista 28. Repeat, descendo ao 050, LS Zulu da 28, 6313. Suei Kilo para ingresso, Webjet 5827 para ingresso na Taxway Alpha. Bateu 3, reporta na Taxway Kilo para ingresso na Alpha 5827. Oceanet 6310, clear startup and push, report ready for taxi. Ok, clear, we'll report Oceanet 6310. Pode visar o campo. Ok, agora visual com o campo, Fox Lima. 7, chame a torre, 1186, Fox Lima. 186, graças, bom trabalho. Tango, Whisky, Fox Trot Lima. Whisky, Fox Lima, boa noite. Proa da rotatória, onde intercepta a final da 17, reporte 3 milhas fora. Ok, pode voar direto na final da 17, apresente, Fox Lima. Voo 1889. Autorizado Galeão no 360, decolada 28, saída Gole. Após Gole, radial 259 por 80 milhas, então voa trip, Bravo Romeo Índia Delta Eco. Controle 1119 de sinal 35 e o transponder 5522. Apenas confirmando curva à esquerda após a decolagem. Afirmativo, curva à esquerda após a decolagem, confirme o portão que se encontra. Meia dúzia. Sim, chame pronto para acionamento. Puxa, portão meia dúzia, gol no 889. Camarão, no 889. Dia trip 5296. 26. O 3662 após o gol pode alinhar? Afirmativo, então 3662 após o pouso voo da Gol alinha e mantém na 28. E mantém 28, tá 3662. Jet 5827, táxi